Seção 19 de Fábulas de Esopo, volume 1, traduzindo por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. O Homem e a Cobra, de Esopo. Na força do chuvoso e frio inverno, andava uma cobra fraca e encolhida. E um homem de piedade a recolheu, agasalhou e alimentou, enquanto houve frio. Chegado o verão, começou a cobra a estender-se e desenroscar-se, pelo que ele a quis lançar fora, mas ela levantou o pescoço para o morder, o que, vendo o homem, tomou um pau, assanhou-se a cobra e começaram ambos a pelejar, de que resultou ficar ela morta e ele bem mordido. Moralidade. Diz bem o provérbio: pela mão leva o homem à sua casa com que chore. Assim aconteceu a este homem com a cobra, e acontece a muitos que no inverno dos trabalhos e perseguições querem ser bons aos seus próximos. Mas eles, de ruins, chegando o verão das bonanças, nem o dado agradecem, nem o emprestado tornam. Assim é certo agasalhardes, às vezes, pobre em casa, que ou vos rouba e foge, ou se o despedis, vos molesta, injuria. Fim de O Homem e a Cobra.